Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Dessa vez retornamos à nossa sessão de compositores do cinema. Vamos falar de um compositor muito bom de filmes muito marcantes, que eu adoro esse cara. Iremos falar do Jerry Goldsmith. Exatamente. Muitos filmes velhos e novos. Talvez aí não tão conhecido, né? Nós estamos indo cada vez mais fundo nesses nomes. Mas boa parte desse que a gente vai falar são bem conhecidos no cinema, né? Vamos lá. Assim, mas não lembram o nome dele, né? Poucas pessoas lembram do pobre Ghost. É que ele não é tão mainstream assim, tipo John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Daniel Elfman, né? Que estão mais aí em voga. É, mas pra quem é um apreciador do cinema, sabe quem é esse cara. Exatamente. Mas assim, então, pra você que começou escutando essa playlist, está escutando a música de fundo, está tocando a trilha sonora do Rambo. Na verdade, os três primeiros filmes do Rambo, é porque ele compôs as músicas do Rambo. Um clássico! Clássico de filmes e de trilha sonora, né, cara? É um tipo de música de filmes de brucutu que eu gosto dessa trilha, sabe? É mó legal. Ela vai subindo, tá aquele som de mata, de guerra, sabe? É mó legal. É muito bom e eu gosto do filme também, né? Segundo papel mais marcante, né, seja do... Do Stallone? Só depois do Rock. Depois do Rock. Só depois do Rock Balboa. É porque o Rock, né? Não tem como, mas é excelente trilha, um filme muito divertido. Eu, particularmente, gosto. Apesar de, como a gente já disse aqui, não está no nosso favorito, né, seja do Stallone. Eu prefiro o Rock. Aqui, é. Né? Mas Rambo é muito legal, velho. Mas o tema é muito legal. Com certeza. Bom, mas então vamos começar a nossa playlist pra valer. E vamos tocar a música aqui de um filme muito marcante de terror. Um clássico de terror. O filme chama A Profecia. E a música que a gente vai tocar, ela já tem um nome, sim, chamado Ave Satani. Foi o único Oscar que o Jerry Goldsmith ganhou como compositor. Ela é uma música muito sombria, né? O cabeça tava escutando essa música que eu passei pra ele. Tava escutando agora, muito sombrio. Quer dizer, o filme, eu não assisti a versão de 76, eu acho, alguma coisa assim. Uh-huh. Que é a original, assisti o remake de 2006, né? E se o remake já é sombrio da Criança do Mal, eu imagino um filme da década de 70 sobre a Criança do Mal. E assim, e a trilha é muito sombria. O filme, sim, ele também é sombrio. É o seu filme original, né? Do The Omen. Ele fala do garotinho ali, né? Que ele é, na verdade, o filho do demônio. E aí a presença dele, ele vai perturbar toda uma família, né? Que adotou ele, criou ele, cuidou dele. São os pais dele, na verdade, né? E que aí sim, vai ter muitas mortes, muitos assassinatos, e a sangue frio. Esse garotinho dá medo pra caramba. Inclusive, aí tem um... Eu tava lendo que parece que quando ele foi compor essa música, ele foi conversar com um maestro de uma orquestra pra ter alguma ideia, porque ele queria alguma coisa realmente mais que mexesse com a pessoa, sabe? Que desse essa arrepiada, assim. Essa era a intenção dele quando ele foi escrever. E eu falo assim, pra profecia, só veja o primeiro filme e não precisa ver o resto das continuações, né, da profecia. Eu queria a continuação do novo, assim, ele termina num ponto que você fala, meu, o fim dele é tipo, uou, pra onde vamos? Eu não vi o remake, eu não sei se é bom ou não, mas as continuações do primeiro filme clássico ali são muito ruins, então não precisa ver. É o grande problema dos filmes de terror clássicos, né, Sérgio, grande problema. O garotinho, ele cresceu, agora é um adulto, a vida adulta dele, lá com a relação dele com o demônio, né, não é muito legal nesse filme, muito ruimzinho. Mas fique aí então com a música da Profecia. Escutem aí. Thank you. O nosso próximo filme também é de um clássico que nós gostamos muito, já tivemos até podcast sobre, que é a trilha sonora de Alien, O Oitavo Passageiro. Exatamente, filme do Ridley Scott. Excelente filme, Ridley Scott aí escrevendo a história com seu filme de terror psicológico, perseguições. Uhum. E a trilha é muito boa, porque ela tem todo esse clima de coisa fechada e meio que de medo e de coisa, sabe? Tipo, você se sente desconfortável o tempo todo. Sim. Naquela nave escura que é a Nostromo fechada, e aquela coisa de a qualquer momento alguma coisa vai dar muito errada. O filme é claustrofóbico, então a trilha também ele tem que pegar esse ritmo, onde tá esse jeito, né? Bem claustrofóbico também. Você não sabe nada do que vai acontecer, você tá perdido ali no espaço, numa nave fechada, e pode vir a criatura te pegar, te matar, cara. É muito tenso mesmo essa trilha sonora, cara. É mó legal também. O Goldsmith, ele vive fazendo essas coisas também, sabe? De coisas densas e coisas leves também, cara. É mó legal. É, então. E é um excelente filme. A gente já recomendou aqui. Escute o nosso podcast. É um excelente trilha sonora. Pois é, então, Alien, Oitavo Passageiro. Escutem aí. o próximo filme. Ela criou uma trilha sonora de uma coisa lendária, cara. Uma música que eu adoro muito. Usado também para as outras séries, né? Estamos falando do filme Star Trek The Motion Picture, que é o primeiro filme do Star Trek. E assim, essa música é tão marcante que ela foi usada bastante, por exemplo, na nova geração, né? O segundo seriado, né? Do Star Trek, que é legal. Embora eu não goste tanto assim desse filme, Star Trek The Motion Picture. Ele é meio... ele é muito arrastado, sabe? Assim, pra quem já viu os episódios antigos do Star Trek, ele é um episódio gigante, isso aí. É praticamente isso. Nossa, e o Star Trek já era meio arrastado. Então, assim... convenhamos que ele já tinha um ritmo complicado. Assim, a gente sabe que existe muito uma diferença, né, de ritmo, né, de um seriado e de um filme, né? O filme tem que ser mais um pouco mais dinâmico, né? São apenas duas horas. O seriado, ele pode se estender por vários episódios, né, uma história. E, assim, o Star Trek, ele pegou um caso, assim, de um episódio de Star Trek típico, né? O motion picture pega basicamente uma história, assim, típico episódio de Star Trek e se arrasta e estende e fica gigante. E duas horas assim, cara, é um saco. Eu gosto dos outros filmes do Star Trek. Esse eu realmente eu tenho... Depois dá uma melhorada, Tirando o quinto filme também, que é uma merda, mas esse, o restante dos outros filmes, não. Esse de Star Trek, motion picture, eu não gosto tanto assim. Mas eu gosto muito dessa música, é muito legal, é muito marcante. Fã de Star Trek já conhece essa música, com certeza. Reconhece em todo instante, eu reconheço também facilmente, né? Então, galera, fiquem aí com essa música desse filme, mais ou menos, mas a música é muito legal. Star Trek, The Motion Picture, escutem aí. nosso próximo filme também é considerado, talvez não tão clássico assim, mas ainda assim um excelente filme, com a mão do nosso querido Steven Spielberg, que é o Poltergeist, o filme de 1982, que tem também uma trilha meio assustadora. Ah, esse aqui vai ter garotinhas cantando, assim, é meio perturbador alguns momentos, cara. É meio perturbador, realmente. O filme também que sofreu com continuações aí, né, Sérgio? Nossa, cara, Poltergeist 2 é um lixo, uma merda de continuação. Tem três, eu acho. O capítulo final. O 3 é menos pior que o 2, mas é ruinzinho. Ai, é bom mesmo, é só o primeiro Poltergeist, mas é porque ele me deu um trauma no passado também, cara. Caraca, você assistiu ele quando, Sérgio, mais ou menos? Eu assisti ele... Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 10 anos, eu assisti meia-noite sozinho em casa, sabe? Passando na TV aberta, eu falei assim, ah, beleza. Ah, e eu tinha a parada da TV, né? Ah. A parada da TV com estática. Minha TV era, tinha estática mesmo. E na hora de depois de dormir, meu Deus do céu. Ai, mamãe. Eu fiquei um bom tempo sem ver TV por causa disso. Mas é muito legal o Poltergeist. Quer dizer, é legal naquela sua época, né? Ah, sim. Assim, sim. Eu analisando, assim, atualmente, talvez o pessoal vai encontrar alguma resistência crítica. É, inclusive ele não ganhou remake? Ganhou remake, mas eu já vi muita gente reclamando do remake. É, infelizmente, mas a trilha sonora ainda é muito boa, apesar de se o filme não funciona tão bem, a trilha funciona. É. Né? E eles falam, por exemplo, que a própria, eu já vi críticas tanto ao filme quanto à trilha do recente, que é desse ano, 2015, né? Que também não é meio, ah, ok, mais um. É, e quando tem criancinhas cantando, ah, meu Deus, mamãe. Bom, mas então, Poltergeist, né? Escutem aí. Thank you. A próxima música é de um clássico legal, né? Meio de terrorzinho ou não, né? É um filme infantil de terror. Eu nunca entendi. Cara, eu nunca entendi. O que a Warner queria? Qual era o público que a Warner queria atingir com esse filme? Sei lá, mas estamos falando de Gremlins, né? Gremlins que tem uma trilha sonora também muito marcante, sabe? Muito marcante. A música tema dele é muito lembrada, cara. É mó legal. Embora tenha esse estilo de humor meio negro, né? Meio bizarro, cara. Com aqueles monstrinhos. Como eu disse, é a coisa que eu não sei, assim, eu não sei explicar qual era o objetivo e qual era o público, sabe? Porque ele parece ser um filme infantil, mas ele ainda é um filme de terror e não sei, eu realmente não sei. Cara, eu não entendo, cara, alguns estúdios, mas esse daqui foi uma coisa legal, vai. Pelo menos eu gostei, eu já revi, ainda continuo gostando do Gremlins. Gremlins 2 também é um pouquinho meio inferior ao primeiro, né? Mas é legal também, vai. Tem um monte de criatura estranha pra caramba, viu? Mais um filme comum do Spielberg. Com certeza. Ah, isso aí tem bichinhos também, né? Fazer o quê? Bonitinhos pra ele. Bichinhos feitos, né, em animatronic. É, né? É bonitinhos não, só bonitinhos só o Gizmo, meu, primeiro, o original. É, depois o resto é tudo feio. Fica aquela loucura. E como o Sage falou, a trilha sonora muito marcante, uma trilha sonora muito única e que você, daquelas que você reconhece em qualquer lugar, assim, ela é muito bem feita, muito legal. Pois é, então, música tema de Gremlins, escutem aí. o nosso próximo filme também é um filme que ganhou um remake e também de um dos nossos atores favoritos, o Vingador do Futuro, o Total Recall, o clássico. Sim. Né? Não o recente. Sim, com Schwarzenegger, né? Exatamente. Ai, ai. Direção do Paul Verhoeven, cara. Ou seja... sangue, sangue, sangue, sangue. Sem travas morais de violência. Cara, eu gosto desse diretor. Ele é bom. É a pena que ele, hoje em dia, não poderia trabalhar. Não. Ou eu vou fazer o que ele fez na época. Não, as coisas que ele faz, Robocop, por exemplo. Ih, cara, fizeram um novo Robocop por cortar as asinhas do Robocop. Ah. É, então, mas, cara, Total Recall é muito bom. Schwarzenegger é excelente. Esse filme sangrento pra caramba. Nossa, um filme muito divertido. Muito divertido mesmo. Muito bom. E a trilha sonora também, muito bacana. Uma coisa meio futuro, né? Ele tinha que ter essa coisa meio ação, meio futuro. Uhum. Que é muito... Porque ele é a adaptação de um dos contos do Philip K. Dick, né? É o Total Recall. Uhum, exatamente. Que é... O K. Dick é responsável por vários desses filmes que a gente assistiu aí. Minority Report. O que é? O Man of Steel, o Electric Chips, que é o do Blade Runner, né? Acho que é dele também. É dele também, salvo engano. Então, se você gosta desse tipo de filme, procure os livros, você consegue. Assistam, sim, os filmes clássicos. Porque Total Recall é muito bom, assim. Se você tem, talvez, mais de 18 anos, eu aconselho. Mas se você é um 20 muito novo, talvez não seja pra você. Pois é. E uma trilha sonora cheia de ação, cara. É mó legal. Exatamente. Bom, então, o Vingador do Futuro, galera. Escutei. O próximo filme é de um filme que eu adoro pra caramba, é muito legal, é muito bacana, de um ator que eu adoro também. Estamos falando do Força Aérea 1, o filme que o Harrison Ford virou presidente dos Estados Unidos. Caraca. E salvou todo mundo, cara. Quem diria? Quem diria que a gente ia dar pra esse fanfarrão? O governo dos Estados Unidos. Pô, mó legal, Harrison Ford como presidente dos Estados Unidos salvando todo mundo dentro do avião, cara, batendo em bandidos. Que é uma fórmula que depois foi bem repetida, né, de caras batendo em pessoas dentro de aviões. Sim, sim. Já teve antes também, né? Assim, mas é mó legal. Sim. Mas, assim, eu, como presidente dos Estados Unidos, metendo porrete em todo mundo, cara. Geralmente, pessoas salvam o presidente dos Estados Unidos, né? E não o contrário, né? Exatamente. E é legal. Eu gosto. E aquele estilo do Harrison Ford naquela época, que ele fazia um monte de filme de ação também. Bem aquele estilo, assim, sabe? O Fugitivo também, que ele era um astro de ação também, né? É mó legal. Tem aquela coisa meio... Como é que é? Meio... Ele não é totalmente sério, né? Tem uma coisa meio despojada nele. É... Ah, mal-humorado de vez em quando. É, exatamente. Aquelas piadinhas malas dele. Mas é um filme legal, vai. Eu gosto muito. E uma trilha sonora cheia de ação também. O filme é de ação e a trilha sonora tem que botar ação também. Aquela coisa das baterias, muita tensão. É mó legal mesmo. E realmente eu gosto muito desse filme. É muito bom. Sempre dá vontade de rever quando tá passando. É uma boa atração de matinê. Vale a pena. Ah, agora estamos no hype de Star Wars, então Harrison Ford é o cara. Ah, com certeza. Porra, bons tempos do Harrison Ford. Enfim, né, galera? Força Aérea 1, escutem aí. Nosso próximo filme chama-se Los Angeles, Cidade Proibida, ou LA Confidential, nos Estados Unidos, que eu não sabia, mas é realmente um filme clássico, um filme que é aclamadíssimo, com 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, e com um elenco absurdo: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, Simon Baker. Gente, cara, que incrível! Oh, e o Guy Pearce e o Russell Crowe eram caras desconhecidos lá nos Estados Unidos, cara. Exatamente, que a gente tava... Isso é 1997. Sim, sim, sim. Esse filme foi indicado uma porrada de Oscars. Levou dois. A Kim Basinger ganhou de atriz coadjuvante. O roteiro adaptado venceu também. Sim, sim. É muito bom esse filme, e tem um clima muito noir. Exato, a trilha é isso, a trilha é o noir, né? Exatamente, e porque o filme também é esse estilo noir, né? Fala de policiais, né? De detetives de Los Angeles, um trio, né? De policiais, detetives, e cada um, eles acabam se envolvendo no mesmo caso, né? De prostituições, né? De garotas e trocas, assim, de gangues, né? Acho que de drogas, se não me engano. E os três são personalidades totalmente opostas, nada de detetives justos, leais. Não são bons detetives. Não são. Mas acabam se envolvendo no mesmo caso e eles acabam se ajudando, assim, a resolver todos esses problemas, né? Pra se salvarem também. É muito legal, é muito agressivo, fala muito da parte de corrupção, cara, mas é muito bom. É bem, como eu já disse, um filme noir, né? Aquele filme noir que você tem que investigar. Você tem a garota, assim, né? Que tem a Femme Fatale. A Femme Fatale que aparece e pede ajuda, né? É, o detetive que entra profundamente nessa área sombria, né, da sociedade. Normalmente o detetive é o cara atormentado, é um cara com problemas. Pois é, e você vê ele, enfim, matando os bandidos, tentando se salvar, aquela coisa, né, cara, é muito legal, vale a pena ser visto. Eu lembro de ter visto ele no lançamento, é muito legal, curti bastante. Kevin Spacey é muito bom, cara, primeiro ponto. O Kevin Spacey é o cara. Russell Crowe também é um cara ótimo. Porra, Guy Pearce também é um cara que eu gosto pra caramba. É, o Guy Pearce tem mais altos e baixos, e dos três eu acredito que ele é o que mais altos e baixos. Tem aí, vários, né, baixos, é, mas é um cara que também, os altos dele são legais também, vai. É, então, tava, ele tava lá no Prometheus, né, sei. Ah, não, lá. Prometheus, esquece Prometheus. Mas tava no Discurso do Rei. Aí sim, então. Né, tava ok, eu acho que vale, assim, vale a pena, você tem que receber o devido crédito. Pois é, então, mas eu acho que vale muito a pena, assim, então, ó, galera, Los Angeles, Cidade Proibida, trilha sonora dele, escutem aí. Próxima música é mais um filme de ação, meio debochado até, cara. Mas eu curto. Eu gosto muito desse filme. Sério, o mundo precisa de mais, assim. Estamos falando de A Múmia, aquele filme com Brendan Fraser como arqueólogo. Cara, aquele filme é muito bom, sério. É muito engraçado, cara. É muito bom. Não, e assim, vamos concordar que na época os efeitos especiais eram muito maneiros. Não, são muito bons ainda, cara, os efeitos especiais. A Múmia da época, nossa. Sim. Eu já disse, é muito debochado, cara. Ele zoa pra caramba, escrotiza os personagens. Porra, escrotiza várias situações. É, porque ele é um misto de... Tem aquela coisa, um pouco do terror, né? Dessa coisa de múmia, de maldições, não sei o quê. Mas é o Brendan Fraser, né? Ele fazendo aqueles papéis engraçados dele. Ele tentando fazer uma espécie de Indiana Jones. Indiana Jones, com, só que... Com um tipo mais galã também, né? É, então, mas ele é mais atrapalhado, ele é mais engraçado, né? Mal-humorado de vez em quando, cara. Brigando, xingando todo mundo. A Múmia, realmente, eu gosto bastante. assistir. Tem a morte na atriz também, Rachel Weisz, também tá muito bom esse filme. Sim. Tem a Múmia 2, que eu acho mais inferior. O The Rock, ele tá meio obsoleto nesse filme, com o CG estranho pra caramba dele. A Múmia 3 eu não gosto muito, não, sinceramente. Não. Tirou Rachel Weisz também, uma pena que saiu, né? Uma pena. É, então. Eu acho que o grande destaque pra mim é o John Hannah, dos três filmes, eu gosto muito dele. Ah, é? Oh, esse cara é legal. Eu acho ele muito bom, assim, eu acho ele muito bom. Eu gosto muito desse cara. E a Múmia gerou um desenho também, chegou a assistir o desenho da Múmia? Acho que eu vi, né? Tinha... Que ele é meio o filme 2, ele passa meio que dentro do filme 2, mais ou menos. Tinha assim. O filho lá. O filho com o bracelete. Então, eu lembro um pouco desse desenho da Múmia, né? E ele gerou o filme do Escorpião Rei do The Rock também, aquele filme chamado Só Escorpião Rei, ele é um spin-off. Exatamente. Da Múmia. Da Múmia, aham, exatamente. Eu não vi muito Escorpião Rei, então não posso falar se é tão bom ou não. Assim, é um filme do The Rock, ou seja, é ele gigante com uma puta espada matando uma porrada de maluco, assim. Nesse ele tá mais bonzinho, né? É, não, então, nesse é ele, tipo, ele, depois o final do filme é quando ele meio que tem que se sacrificar e ficar do mal pra salvar lá, cara. Ok, mais ou menos, ok, assim. Ok, entendi. Mas vale a pena, é um filme, é um filme do The Rock dando porrada em bandido, entendeu? No deserto. Com todo o seu carisma, que eu é, gosto. Então, se é isso que você procura, assim, né? Se esse é o seu objetivo de filme, o Escorpião Rei vale, mas ainda assim eu gosto muito da Múmia. É um filme que eu gosto demais. E uma trilha sonora também com ação, né, cara? O George Smith, como eu falei, ele oscila bastante. Ele põe ação ou põe uma coisa de terror densa, cara. É mó legal esse cara. Então, galera, fiquem aí escutando a trilha sonora, então, de A Múmia, tá? Escutem aí. Thank you. Já o nosso próximo e mais até espantoso para alguns filme da lista do Jerry Goldsmith é nada mais, nada menos do que o nosso queridinho Mulan. Cara, olha só. Eu já falei, Jerry Goldsmith, ele varia bastante. O cara é o camaleão da trilha sonora. Cara, ele não tá fazendo só coisa de terror, só coisa de ação, agora tá fazendo uma coisa comovente também. Porra. E a trilha sonora de Mulan é excelente. Assim, é incrível. O filme é muito bom. Sim. As músicas cantadas são ótimas. E a trilha sonora de BGM que o Jerry Goldsmith compôs também são muito legais. São muito boas mesmo. A gente sabe que a Disney tem um cuidado muito grande com essa parte, né? Que é muitas vezes essa sinergia entre o filme e a trilha sonora. Tanto que as trilhas sonoras da Disney são marcantes sempre. Todas elas têm seu toque. Da Mulan não escapa. E o Jerry Goldsmith fez um trabalho incrível na Mulan. Que a gente, se vocês ouviram o nosso cast de Disney, sabe que a gente gosta um pouco de Mulan. Só um pouco, né? A gente já gosta um pouquinho de Mulan. Cara, é incrível. Adoro esse filme. Adoro as músicas cantadas. E adoro os BGMs do Jerry Goldsmith. Essa trilha ocidental de guerra, né? E oriental de guerra. Porque eu nem sei qual música eu vou botar no Mulan, cara. Tem muitas músicas boas, cara. Porra, eu vou... eu não sei. Eu acho que você vai ter que jogar, tipo, num... Vou tentar com um medley aqui, cara, pra atacar tudo. Exatamente. Procura um medley, porque... Tá osso. Tá difícil, cara. Tem tantas coisas boas nessa trilha. Não, realmente, não dá pra escolher uma. Pois é. Então, galera, vamos terminando essa playlist tocando a música, né, desse grande filme Mulan. Então galera, se tiver mais filmes do Jerry Goldsmith que vocês queriam falar, comentem, mandem e-mails, manda mensagem no Facebook, no Twitter, etc, tá bom? E vamos terminar aqui então essa playlist sobre esse grande compositor Jerry Goldsmith, que eu adoro pra caramba. Exatamente, excelente compositor com excelentes filmes. Assistam todos esses que a gente falou. Muito obrigado e até a semana que vem. Falou galera, e escutem